Confirmando 3.62, posição número 3. Afirmo, posição 03. Ok, copiado. 3.62. Meu nome é 310, chama a torre Salvador 198, decimal 95. 18956, 310. Mantenha essa disposição, confirma. Afirmo, mantenha a posição, aguarde para prosseguir para o 07, para a sua companhia. O 7 já está indo para o Xbeck dentro do instante. Ok, muito obrigado. Salvador, Bolsa 63, 10, passando a externa, baixado, travado. 63, 10, semana de livre, pouso 10, vento 150 graus com 11 nós. Livre, pouso 10, 63, 10. Jorge Descida, Azul 27, 9. Sou 2795, desça para 4.000 pés, que é legal no 09. A 4.018, 279. Vem, 2043, escuta. 2043. Tá iniciando o pushback já? Afirmativo. Gente. Qual é o gol 2043? Escuta. Você não tem culpa aí, que estou Thank you. 230 América, estacionado na posição 10. Sede América 230. Solo Salvador, voo 12043 para o táxi. 95 a bordo, 4 horas de autonomia, terra Galeão. Táxi autorizado de Apache, Índia, ponto de espera, turno 18095, destino 08, 12043. Via Índia, 18095. Voo 1096, após a passagem do tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 07. Posso passar esse voo? Juliette para o 07, 096. Solo, voo, Xané 6310, Librona Eco. O Xenema 3-0, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6-3-0, livre táxi. Salvador, boa noite. O gol 2043 na Índia, pronto para ingresso, decolagem. 043, a linha decola piscina 0, vento 150 graus com 11 nós. Autorizado a decolagem da 10, o gol 2043. Juliette, portão 01. Juliette, para o 01. Autorizado, final INS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reporta lá, 3258. 208. 208, obrigado. Sou Salvador, boa noite, gol 2043, decolou. Boa noite, gol 2043, contato radar, suba para o nível 360, saída dela. Tá, é o 360, vou 2043. O azul 27 na 5 está liberando a restrição em velocidade pelo? 2795 para sequenciamento reduza, dá presente para 220 nós e inicialmente cumpra a restrição de velocidade da carta, azul 27-900. Cliente reduzido, 220 vai cumprir, 220. Desça via, pois, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray pista 1-0, a redução de 220 nós já está suficiente, o azul 2795 liberado da restrição de velocidade após tempo. Ciente, descendo para 2018, 2795. Estabilizado, localizador, Oceano 3258. Chame a Torre Salvador, em 1-8, sou decimal 95. X-8-95, obrigado, até daqui a pouco. É. Salvador, muito boa noite, Altan 3258, agora 1 milímetro para a Índia Terra. 3258, ainda não tenho contato visual, continue a aproximação, aguardo a autorização de pouso. 3258. Salvador, vira a possibilidade de coordenador de Mótima para o voo 2043? Voo 2043, solicite ao centro, Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-3325, boa. Boa. Vai estabilizar o 2795. O 2795, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa. Boa. Torre Salvador é o azul 2795, estabilizado no lock. Confirma, por gentileza. É o azul 2795, estabilizado. 2795, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. No solo, aos 26, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1-2-5-8. Solo, Salvador, uma boa noite, está 3-2-5-9. 3858, boa noite, táxi em Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Sete 95, sabe visual? Visual. Livre pouso no 0, vento no 50 graus com 99. Livre pouso, azul 2795. Podia confirmar o vento pro azul? 150 com 8. Obrigado. Tá, 1-2, 1 décima 1, azul 2795. Pelo 17, decola pistão no zero, curva direita, corrigindo, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Transponder 5143, controle 120, décima 8. Portão 01, chame pronto, espere funcionamento. Salvo Salvador, o azul 2795 livrou. Azul 2795, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Romeo. Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa Romeo, atento ao sinalizador, azul 2795. Azul 2795 confirmando a posição prevista, 4 Romeo. Afirmo, 4 Romeo. Azul 2795. Alfa-Romeo, voo 973, com informação Charlie, boa noite. Voo 973, Charlie, confere, copia Galeão 360. Copia. Autorizado para Galeão, nível 360, via conforme rota do plano de voo. Perfil de saída Dael, Leda, direto Irume, decolagem pista 1-0, curva direita após decolagem. Transponder 5140, controle 120, decimal 8. Autorizou nível 360 para Galeão. Dael, Leda, Irume, decola 10, curva direita. 5140 e 1208. Polo 973, portão 08, chame pronto, espere que você não é. Camarão, 973. Alô, 2613, passando no 2013, informação Charlie. 6313, boa noite, acione identificação, prossiga via chegada Banff para 2000 pés, QNH 108. Via Banff para 2000 pés, caminho de 8, pode lá, Banff? Afirmativo, Oxê, 6313. Banff na proa após esse dia, caminho de 8, boa. Para o pushback, eu vou 1973, portão 8. Portão 973, autorizado, reporte táxi. Passará para o táxi, vou 973. 973. Temos 55 a bordo, alternando Campinas 3 e 40 autonomia. Polo 973, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 9, agora um bom voo. Via Pátio 1, 1295, 1019, uma boa noite, no 973. Boa noite. Salvador Barreto, Azul 4298, 5290, passando 2-3-0, 2-4. Boa noite, Azul 4298, acione a identificação desta via. Chegada Mari para o nível 050, QNH 10019. QNH 6313, o QNH agora é 10019, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 319, pegando a estrada 6313. Sim, só um instante, coordenação, prepara a saída Momo, transição para ti, aguardando. Momo para ti, grato. Oxanay 6310, autorizado, reporte táxi. Autorizado para Fortaleza, nível 350, via conforme rota do plano de voo, primeira aerovia Brasil 19. Decolagem pistão no zero, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Frati. Controle 120 decima 8, transponder 5147. Fortaleza, 350, conforme o plano, autorizou 19. Decolta 90, esquerda, Momo Proti, 1208, 5147. Tá 3858. Tá 3858, portão 2, chame branco, espere que se lamenta. Camarão, 3858. Fala Salvador, aqui é o Gol, Golf Tango Charme. Golf Tango Charme, Brasília. Muito boa noite, senhora. Tango Charme. No portão número 7, pátio número 1, solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 5, Romeu. Cruzador, meu pé, foi da Elgo, no 973. 973, obrigado. Tem livre o reboque, reporte alterno, o Golf Tanque. Chamando o terno, Golf Tanque. contato com você, né? 6310 com 156, a bordo, alternando Maceió, 3 horas e 20 para você. Estacionamento 6310, táxi via, táxi Índia, até o ponto de espera pistão 90, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 0019, um bom voo. É 310, a linha decola pista no zero. O vento de 160 graus com 11 nós. Localizador 6313. É 6313, nível S, chame torre 118, respawn 95. 95, obrigado, até daqui a pouco. Dom 973, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. 251-3325, obrigado, uma boa noite. O quadrão 98, desta via para 2000 pés, o Kennedy 0019, autorizado final ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizando o localizador. Decolou 56, controle no 208. 208, obrigado, bom trabalho, boa noite. Boa. 6313, livre pouso no zero, vento no 60 graus com 9 nós. Livre pouso, pistão no 0, 6303. Suba para o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 6310. 2895, copia? Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêsulo 190 até Caubaté. Decola pistão 90, curva direita, perfil saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5165, controle 120, décima 8. Então 3895 correto, portão 3, chame pronto para o Xbeck, sanamento. Então 3895 autorizado, reposta táxi. Chanel 63 no 3, táxi lento, via alfa, mantenha a posição está táxi 6 leste aguardando para ingresso. Táxi lento, via alfa, aguardando, 63 no 3. Salvador, Xenem 3, 10. Xenem 3, 10, controle. Facilidade da coordenação, vamos ao meu foco, 018. Tente aguarde o Xenem 3, 10. Ah, escuta, obrigado. Consegue iniciar? Xenem 3, 8, 9, 5. 9, 5. Xenem 5, 4, 2, 9, 8, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4298 final. 4298 é contato visão, livre pouso no zero, vento no 80 graus com 89. Pouso no zero, 4298. 3110 autorizado, Prodo Romeu Fox Dot 018. Maravilha, então, direto Romeu Fox 018, muito obrigado, 3110. Gente, Golf, estamos chame, frequência livre, boa noite. Boa noite. Ah, passa a Juliette, 303. Gente, acionamento 303, portão previsto ao 04, aguarde liberação do setor. Aguardando, 303.

Juliette 04, tá entrando na 3. Coordene com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Avianca no 04, tem livre pushback, estacionamento, reporte táxi. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite, táxi lento via Alfa, mantenha a posição de sua táxi Juliette aguardando para ingresso. O 6313 está aguardando o sinalizador. Ok, agora chegou aqui. A linha decola no 0, vento no 80 graus, meia dúzia nós. Dois, cinco, oito, confirme iniciando.